E aí, bela jagunçada, tá começando mais um Pilha de Gibis, o podcast mais bonito do Brasil. Estamos de volta aqui, de volta não, porque não foi pra lugar nenhum, né? Mas de volta pra fazer um que nós mesmos chamamos de Pilha de Gibis clássico. Bom, sem mais enrolar, eu tô aqui hoje com ele, a Miss Pilha Só Aumenta, Marquito. Apesar de tudo e todos, estamos aqui ainda por mais uma edição do Pilha de Gibis. Contra tudo e contra Vitor, né? E junto dele, a Miss Compro Tudo e Não Leio Nada, Vitor Azambuja. Eu queria saber por que vocês estão espalhando nossas intimidades aí pros ouvintes. Ninguém tá espalhando nada, ele nem falou de trairagem ainda, opa. Isso nem foi dito ainda. Trairagem é o host que fica criando vários projetos paralelos aí, depois não tem tempo pra gravar o projeto principal. Isso aí tem outro nome, mas não vou falar qual é o outro nome disso. Bom, chega de conversinha paralela, vamos começar pelo começo. Vou começar por você, Marquito. O que é que você andou lendo neste último mês de maio, mês das noivas? Bom, eu li um gibi que tem tudo a ver com o mês de maio, só que não. Que é o volume 66 da coleção oficial de graphic novels da Marvel, a famosa Salvati Capa Preta, Vingadores, A Cruzada das Crianças, do Alan Heinberg e do Jim Chung. É a continuação daquele gibi do Alan Heinberg, Os Jovens Vingadores. Tem também uma continuação de Dinastia M, né? Também de Vingadores, A Queda, consequentemente, e é basicamente uma história que os Jovens Vingadores, mais basicamente o Icano, ele resolve ir atrás da Feiticeira Escarlate, porque tem toda aquela história de que ele e o Celery, que é o velocista do grupo, são aqueles gêmeos, filhos da Wanda com Visão. E que teve toda aquela história de que eram construtos mágicos, né? Que foi ela que criou e o fato dela ter perdido os filhos foi o que acarretou na queda, né? Dos Vingadores, que ela despirocou e matou lá os Vingadores e depois teve a Dinastia M e aquela famosa frase, chega de mutantes. Então ele resolve ir atrás da Feiticeira Escarlate e o Magneto ajuda eles a ir atrás. Então é um pré-Vingadores versus X-Men aqui. Eu não tinha lido quando essa edição da Salvati é um relançamento, né? Na verdade, já tinha sido lançado pela Panini. Eu não cheguei a ler quando saiu pela Panini e quase que eu não consigo ler depois que quando saiu pela Salvati, né? Porque isso aqui tem mais de ano que saiu por essa coleção da Salvati, eu só consegui ler agora. Mas eu me surpreendi, é um gibi bem legal. Envolve os Jovens Vingadores, que apesar de ser um conceito meio batido, né? Que a equipe de... não é bem de parceiros mirins, mas são versões jovens, é como se fosse um bando de nerd que tem poder e resolve virar super-herói travestindo do seu grupo preferido, né? Mas, assim, o conceito é batido, mas o gibi dos Jovens Vingadores era muito divertido. E essa continuação aqui me pegou, é muito legal. Os desenhos do Jin Cheung estão muito bonitos, pra variar um pouquinho. E já é um pré-Vingadores versus X-Men, que já tem porrada entre os X-Men e os Vingadores, porque todos eles estão indo atrás da Wanda. Os X-Men falam que ela tem que ficar com eles, porque foi ela que dizimou a raça mutante, os Vingadores acham que são eles que têm que ficar, porque ela era uma Vingadora. Vocês chegaram a ler essa revista quando saiu na época, ou essa coleção da Salvati, não? Cara, eu passei muito batido por esse negócio de Dinastia M. Eu lembro que tava lendo muito pouco gibi na época, tanto da DC como da Marvel. Eu lembro disso na banca. Agora, esse Cruzado das Crianças, cara, eu tenho uma ligeira impressão que eu li isso. O problema é que eu não lembro absolutamente de nada dele, porque eu tenho até hoje um ranço aí com essas equipes de jovens, seja jovem em idade ou de personagens novos, né? Eu não sou muito chegado nessas coisas de Novos Titãs, Jovens Vingadores, todas essas porra aí não é comigo, cara. Nunca funcionou comigo. toda essa conversa de equipe jovem. O único que falou pra mim, na verdade, que é o mais recente que tem, que é os campeões que tá sendo agora pela Marvel, que já falamos aqui, inclusive, sobre, né? Que é escrito pelo Mark Waid e pessimamente desenhado pelo Humberto Ramos, né? Os Vingadores de Waid, que tinha a Miss Marvel, tinha o Novinha também, tinha o Miles Morales, eu gostava porque era misturado, né? Era eles com os mais velhos, né? Com o Tony Stark, com o Visão. Mas esse é o único que funciona pra mim, porque a exceção é justamente a Miss Marvel, né? Que é um personagem que eu gosto muito, mas essa coisa mais de grupo jovem, assim, puta merda, nunca me desceu. E essa história, ela é até bem importante pra cronologia, tá? Porque eu vou aqui colocar, vou falar spoilers, a história ela é de, acho que, deixa eu olhar aqui pra não falar um pouquinho mais de merda do que o que eu costumo falar. Mas essa história, se eu não me engano, ela é de... Né, não fala aqui. Legal. Bom, mas ela foi lançada nos Estados Unidos já tem um tempinho. Tanto é que só aqui no Brasil já deve ter pelo menos uns 4 anos que foi lançada. Então, mas ela é importante pra cronologia, porque no final dessa história, o Homem-Formiga Scott Lang, ele volta à vida, né? Através de viagem no tempo. É aqui que o Scott Lang volta à vida, né? O personagem que agora faz sucesso no universo cinematográfico da Marvel, ele tinha morrido em Vingadores A Queda. Ele foi um dos Vingadores que morreram naquela saga. Foi ele, o Visão, que foi destruído, o Gavião Arqueiro e, se eu não me engano, a Mulher Hulk ficou incapacitada. E ele, o Gavião Arqueiro já tinha voltado antes, e ele é o personagem que volta nessa edição, e ao custo até da morte da filha dele, né? Que aqui é a Cassie, que ela é chamada de Estatura. Assim, eu lembro disso na banca na época que saiu pela Panini, mas eu não sei porque eu não peguei. Eu acho que não chegou aí pra banca que é a banca do meu tio lá, que eu costumo pegar, e aí eu quis evitar a fadiga e não fui atrás, e resolvi pegar na coleção da Salvati. E, assim, o gibi é muito legal, muito divertido mesmo, me surpreendeu. Ele é até, essa edição da Salvati é até grossinha, ele tem aqui, atrás ele fala, é Uncanny X-Men 526, aí tem esse Avengers The Children's Crusade 1 a 9, e Avengers The Children's Crusade Young Avengers número 1, que é no meio da história, se passa no meio da minissérie, esse spin-off dos Jovens Vingadores, e é como se fosse um interlúdio, né, na saga. Então envolve viagem no tempo, tem o Dr. Destino que queria se casar com a Wanda, a la Darkseid querendo casar com a Mulher Maravilha no Super Amigos. É bem legal o gibi. Essa edição da Salvati saiu tem pouco tempo? Não, ela saiu como eu tô lendo o gibi que eu comprei no final de 2016, então... E olha que aqui em Maceió faz parte da famigerada distribuição setorizada. Ela deve ter saído. Ela saiu aqui em Maceió em dezembro de 2016. Deve ter saído Eixo do Mal antes, né? Deve ter saído uns 4 meses antes, talvez. Então é do meio, do segundo semestre de 2016. Vai falar, Vitor? Não, ele provavelmente comprou, mas não leu. Exato, tá guardado aqui. Tá aqui, tô olhando aqui, a lombada é linda. Muito bonita essa mão. Não, eu tava... Eu meio que tô chegando, assim, eu não fiquei um tempão sem acompanhar, Marvel, eu sabia alguma coisa ou outra, mas meio que tô chegando nessa época, cheguei ano passado nessa época, mas não continuei, da Dinastia M. Eu li o por causa dessa Salvati capa preta, acabei lendo a própria minissérie da Dinastia M, que eu não achei nada demais, sinceramente. Talvez porque eu não li as tainhas, que poderiam ser mais interessantes. E li aquela outra minissérie que é do Pietro, essa eu achei bacana, O Herdeiro, né? Que meio que mostra uma transformação do Pietro Maximoff, o Mercúrio, meio que num vilão, né? Nessa nova fase da Marvel. E o que eu li, que também saiu aqui numa capa vermelha, é uma consequência direta dessa história, O Herdeiro, que é o que saiu na capa vermelha. Primeiro não, mas ao longo da série, isso é uma consequência direta, que é aquela do Madrox, né? O Homem Múltiplo. Ela é uma minissérie que lançaram depois de Dinastia M lá com o Jamie Madrox, que a gente descobre que ele não tinha morrido, né? Quem morreu teria sido uma duplicata dele. Isso saiu pela Abril ainda, X-Factor Especial número 2. Do Peter David. Essa série é escrita pelo Peter David. E essa mini do Homem Múltiplo, ela acaba virando um volume 3 do título do X-Factor. Isso sim é muito legal, isso é muito legal mesmo. Isso aí merece até um programa especial aqui ou no Sete Jagunços, possivelmente, sobre esse X-Factor 3 aí, que lida bastante com essas consequências do Dinastia M. Esse pessoal dos Jovens Vingadores, eu não sei, não li, acho que não li quase nada deles. Até sei que eles já são heróis mais inclusivos, mais progressistas, né? Tem um casal gay, né? O Icano e o Hulkling, né? Isso. Acho bacana, né? Em teoria acho legal, não tem nenhum problema com os personagens em si, mas eu realmente ainda não li nada. Eu peguei esse aí pra ler justamente por curiosidade até. O que eu sei é que é aí que tem a Kate Bishop, né? Que é a Gavião Arqueira, né? Sim, foi aqui que ela surgiu. Que essa série, ela começou justamente na esteira de Vingadores à Queda, né? Os Vingadores haviam se debandado, então eles se juntam, né? Então tem o Icano e o Hulkling, que você já mencionou, a Gavinha Arqueira. Tem o Patriota, que ele é o neto do Capitão América original, né? Daquela série, acho que é The Truth, né? Que era o Capitão América Negro, que antes deles injetarem o soro no Steve Rogers, eles haviam testado em negros e tal, uma série até não acho que não saiu aqui no Brasil e foi bastante polêmica na época. E na época tinha o Rapaz de Ferro, né, o Iron Lad, que depois se revelou sendo o Kang jovem, né, que ele descobria ele, com esse negócio de viagem no tempo, ele descobria que ia se tornar o Kang, ele não queria se tornar o Kang, então ele se tornou o Rapaz de Ferro. E também uma versão jovem do Visão. Visão havia sido reconstruído, mas com uma, meio que com uma personalidade jovem e tal. E assim, é um gibizinho bem descomprometido, bem divertido. É, como eu falei, o que o Alan Heinberg estava em alta na época, ele tinha passado, se eu não me engano, ele tinha passado pela Mulher Maravilha há pouco tempo. Na verdade, eu não lembro se a Mulher Maravilha dele foi um pouco antes ou um pouco depois. Ele veio da TV e o Jin Chung tá, assim, voando nos desenhos. Já que você falou aí da Kate Bishop, né, fica aí o pedido pra Panini terminar, que ela não terminou o Gavião Arqueiro do Fraction ainda, não é isso? Não falta encadernado? Terminou na revista mensal, aquela Capitão América e Gavião Arqueiro, né, não terminou. É, não, mas é nos encadernados não, os encadernados eu acho que falta um ou dois ainda. É, parece que falta um, só o Luig sempre lembra, né, falta um. Pois é, vamos terminar aí esse negócio. Bom, Vitor, já que você não leu isso, o que é que você leu afinal? Já que você tá lendo alguma coisa fora dormir? Se bem que não direito, você que tem a ver ler com dormir, né? Tá dormindo, né? Ele fala isso porque ele tá 4 horas à frente do fuso horário. A gente tá gravando às 8 da noite, nós estamos gravando à meia-noite esse podcast, né? Daqui a pouco o síndico bate aqui pra eu baixar o volume. Não, eu tenho lido essas revistinhas novas dessa nova fase da Vertigo, né? Não me perguntem por quê, acho que eu tô tentando ser testemunha de alguma coisa precursora, né? Como foi a Vertigo antigamente, mas não é o caso. Não, eu acho que você quer... Não, é, quando chegar daqui em 2035, se for sucesso, você vai dizer, eu fui o primeiro, eu fui desbloqueado. É isso aí mesmo. Era tudo mato. Mas é isso aí mesmo. Eu já gostava de ser bodiga. Vai colar não, eu aviso logo. Mas eu li uma série chamada Espinho Rubro. Uma galera que eu nunca tinha ouvido falar antes, desculpa a minha ignorância, tá? Roteiro do David Bailey e arte da Megan Hattrick, com alguns outros artistas convidados. Que é um título da Vertigo, esse encadernado é recente até, acho que é uma das coisas mais recentes que eu li. É, saiu agora, pela Panini, agora em maio, e tem a edição 1 a 7 da revista. O Marcos leu esse também, né? Eu peguei porque fala de deuses pagões, escoceses e tal, achei a premissa bacana. Uma série que saiu muito pouco aqui no Brasil que eu gostava antigamente, que era aquela Slime, Deus Guerreiro. Aí achei bacana, só que foi meio decepcionante, assim, não, porque... Tá sendo bonzinho, viu? Meio decepcionante. Primeiro de tudo a arte, sabe? A arte parece uma versão ruim de, sei lá, Turma da Mônica Jovem, talvez, sem nenhuma ofensa. É muito esquisito, porque é uma arte bem infantil e tem umas cenas violentas na história, sangrentas e tal, até cena de sexo. Você fica lendo essa arte infantil, parece uma revista infanto-juvenil, é muito esquisito, sabe? E outra que tem uma pegada dessa coisa meio hipster, sabe? É um deus pagão chamado Espinho, que ele ressuscita, mas ele ressuscita uma figura meio popstar, meio coisa assim, pros deuses, né? Não que ele seja um popstar na Terra, nem nada, assim. Mas não sei, tem todo mundo, até o cabelo dele me incomoda muito, esse cabelinho hipster ridículo dele. Não sei, não achei ruim, sabe? Mas acho que o roteiro é muito confuso, tá acontecendo alguma coisa nessa nova fase da Vertigo, que até bons roteiristas, né? Eu já comentei aquela aqui da Sala Imaculada, da Gayle Simone, né? É, eu não sei o que tá acontecendo, que esses roteiros estão muito confusos, você não consegue entender o que os personagens estão fazendo. Eles tentam criar uma aura de mistério, mas na boa, você fechar o primeiro encadernado, deixar o leitor com cara de what the fuck, olha, é muita confiança que eu vou comprar o segundo, viu? Porque, sinceramente, eu não sei. Ele tem uma pegada meio de deuses celtas, né? De mitologia celta. Isso. Mas, assim, é o que você falou. O roteiro não ajuda e os desenhos também não ajudam, e o que é pior, além de não ajudar, não combina com o roteiro, né? É um desenho muito, muito infantil pra uma coisa tão pesada que vai acontecendo no roteiro, né? O roteiro tem morte, sangue, sexo, tudo. E a própria personagem principal, ela é uma menina que tem o poder de dar vida, né? De mudar o passado com os desenhos dela, então que é uma coisa meio clichê. Ela tá tentando investigar o sumiço da irmã, né? Que mistura muito decorrer... Tem a irmã que sumiu, tem o desenho que cria vida, tem os deuses. É, que no decorrer da história a gente vai descobrindo que a irmã também tinha esse dom, ela descobre que ela tem esse dom do desenho que ela faz ganhar vida quando ela é adolescente, ela desenha uma amiga e essa amiga ganha vida, tá lá no colégio com ela, só que depois de um tempo essa figura que ela desenhou e ganhou vida mata no colégio, e enfim, aí tem um outro personagem que tem o dom de fazer mapas de lugares místicos de outra dimensão. É uma loucura, mas não é uma loucura legal, é uma loucura esquisita. É, não, e o que me deixou mais decepcionado é que tem uma citação do Mike Carey, que é roteirista de Lucifer, né, da série solo do Lucifer, depois de Sandman, e daquela, de O Inescrito, que essa sim é uma série boa da Vertigo que lida um pouco com isso, com essa história de você dar vida a personagens e tal. Tem uma citação dele assim: eu comprei por causa disso, a partes iguais de folclore, terror e noir. Pós-millennium, a Mona Lisa do Renascimento Vertigo, se a Mona Lisa mordesse, amaldiçoasse, transasse e tivesse sotaque escocês. Eu não sei quanto pagaram pro Mike Carey escrever isso, mas não pode ser. Não pode ser sério isso, cara. Não pode ser sério. Vai ter uma citação do Killian também, né? Que é o co-criador e roteirista do Wicked and Divine. Ocultismo pop intenso para o século XXI, evocativo em sintonia com romance e horror da Vertigo original. É outro, mentiroso. Vixe, mentiroso. É, mas essas frases não, nunca fazem assim. É igual a frase que ia alocar filme em VHS. Tem aquelas frases no topo da capa de alguma revista que a gente nunca viu falar e nunca teve acesso à revista. E tem umas frases sobre o filme que não fazia o menor sentido, né? Provocante, explosivo, revolucionário, né? Era um filme... Era garantia de morte do Van Damme, né? Sabe? Um filmaço, diga-se passagem. Olha, eu não vou comprar o volume 2 disso aqui, porque acho que nem vai sair, sinceramente. A Panini tá com essa treta de não botar número 1, né? Ele só bota a partir do 2, aí tem o númerozinho ali. Eu assim, eu não duvido que saia. Eu acho até que sai, porque como é uma série curtinha, só tem mais um encadernado. Então, eu fiz aqui. Eu sei que é só mais um encadernado, porque eu, quando peguei, eu fiz naquele velho esquema, né? De pegar, não, vou pegar pra ler. Se for legal, vai ficar na coleção. Se não, volta. E aí eu li, eu falei, não, deixa eu ver pelo menos quantas edições são. Aí quando eu vi que era mais um encadernado, aí eu falei, eu ainda pensei de novo, eu falei, não vale, meu rico dinheirinho não vale pra isso não, o negócio já tá feio, estamos em crise, né? Já diria o outro. De desabastecimento de gibis, né? Pois é, essa semana não chegou nada. Aqui em Maceió, os caminhões estão todos parados nas rodovias. Liberem os gibizinhos. É, por isso que eu tô estocando gibi aqui em casa, pra não ter risco de falar. Não, mas vamos ser honestos, né? O problema todo aí da Vertigo é falta de direção, né? Não tem um editor, uma editora como teve antes, né? Como teve a Karen Berger, Shelley Bond, não. Então o problema é só esse, né? Falta de direcionamento, né? Falta de um editor. E assim, não tô nem falando de um editor fuderoso no naipe delas duas, né? Tô falando de um editor, qualquer editor, sabe? Qualquer pessoa minimamente ali que organiza esse negócio, é. Bota o negócio pra andar. Aquele cara que lê, assim, o roteiro e diz, olha, isso aqui não tá legal, não tá funcionando bem, você tem que lembrar que tem que vender essa merda desde a primeira edição, sabe? E não só isso, né? A gente já deve ter comentado sobre isso aqui, a política do que a DC faz com os autores na Vertigo afastou os caras, né? Tanto é que você vê a maioria desses projetos novos são de autores ou desconhecidos ou, assim, medianos, que é o caso da Gayle Simone, apesar de ter muita coisa legal que eu acho que ela faz. Mas, assim, a gente não tem como dizer que ela é um grande nome. Os grandes nomes, os grandes autores, quando querem fazer os seus quadrinhos autorais, vão pra Image e pra Dark Horse, pra outras editoras menores, porque eles têm lá o controle total dos gibis e, principalmente, eles têm os direitos daqueles personagens. Então, com toda essa moda de adaptação de quadrinhos para outras mídias, se for na Vertigo, eles não vão ganhar nada comparado com o que eles ganhariam se tivessem publicado por outra editora que garantisse os direitos para eles, né? Eu li que esses da Vertigo tem uma cláusula, assim, eles ganham um royalty dos personagens e tal, mas se for para outra mídia, é da Warner, é da DC. Quer dizer, se der dinheiro mesmo, eles não ganham. Pois é, ó, você vai ganhar dinheiro, mas se o negócio funcionar, não vai ganhar. Depois mandem aí a capa desse gibi, porque eu tô aqui pensando que eu não vi esse negócio na banca de jeito nenhum, viu? Eu comprei no site da Panini, agora eu tô nessa empreitada aí de comprar menos na banca, então eu fico de olho no site quando entra uma promoção, eu acabo levando. Eu peguei na banca, veio pra banca, mas que não, aqueles encadernadozinhos capa mole, né? Capa cartonada, quer dizer. Eu não tô dizendo que não foi pra banca, não. Dizendo que me passou batido, sabe? Eu não vi que tinha porra aí. Então eu vi e achei que era outra coisa, deixei pra lá, não vi que era Vertigo, não sei. Essa capa a capa é bem bonita, mas primeiro que a arte da capa não combina com a arte interna. Segundo que essa cena da capa não tá no gibi, inclusive. Olha, que fraude esse gibi. Cara, não vi essa porra não, velho. O beijo de Glasgow. Não vi mesmo isso daí. Isso é outra coisa. Ele tenta falar sobre a cidade e tal, mas acaba ficando aquela coisa muito inside joke, sabe? Só quem é que conhece do que eles estão falando. Bom, como vocês só leem merda, então eu vou vou puxar um negocinho melhor. Eu li essa semana um gibi aí do Joey Kelly, né, que anda bem sumido dos quadrinhos, né, ficou rico com o Ben 10, né, então tá pouco se fudendo pra gibi. Anda sumido dos quadrinhos, mas tá enchendo o cu de dinheiro, né, desde... Ah, sim, e com razão, né? Nós falamos dele aí recentemente, né, sobre a Liga da Justiça dele, que é bem subestimada, quase ninguém fala, fica muito ali imprensada, né, depois do Morrison e do Mark Waid, mas é uma fase muito boa, e o cara escreve muito, eu gosto muito dele, assim, pra ter muito material dele que chama atenção. A fase dele também, tem coisa dele Super-Homem, né, isso, que é muito bom também. Sim. Tá podre de rico, né, então só faz gibi mesmo, não tem mais porra nenhuma pra fazer, que foi o caso desse daqui. Do Superman, ele é a primeira aparição da Elite, né, que depois ele usa na Liga de novo. E que também ganhou dinheiro em cima na animação, com certeza, né, o cara só vai no certo, né. E nesse daqui ele vai ganhar dinheiro também, né? Que vai sair agora já um filme. O trailer tá aí rodando, o trailer é muito bom, é bem fiel, do pouco que eu vi. Que é Eu Mato Gigantes, né? Que é o roteiro do Joey Kelly com o desenho de um cidadão chamado, eu acho que é Jim, porque é JM somente, e não é inicial, é o nome dele mesmo, Jim Kane Moore, eu acho que é isso. Aliás, o desenho é o ponto baixo, né? Que ele desenha muito ruim, ele faz um estilo mangá indie, sabe? Nossa, que não funciona pra história, ao contrário do que vocês falaram aí do Espinho Rubro, ele funciona bem pra história e tal, mas não me pegou, né? É uma arte preto e branco, mais puxada por cinza, que assim funciona, né? Não é aquela coisa, meu Deus, que desenho magnífico, mas funciona muito bem pra história. Tem um probleminha, principalmente no começo dos balões, estão muito, muito esquisitos na... A ordem, sabe, você termina se perdendo um pouco, bem logo no começo também, né? São sete partes, esse encadernado da New Pop, que foi lançado em agosto de 2013, 208 páginas, tá custando uns R$40, eu comprei por menos que isso, na promoção, e tá bem legal encadernado, um papel bem gostoso, só a capa que é uma merda, A capa, sabe, é meio mole, é um papel muito bom, mas é muito mole. Esses que eu falei, né, que você dobra e bota no bolso. Dá pra ser assim, perto da grossura. Tem esse probleminha que eu falei do balão, mas é só no começo, depois não tem problema nenhum. É uma história sobre uma menina chamada Bárbara, que ela é bem excluída na escola, sabe? Ela sofre bullying e tal, assim, porque ela gosta de viver nesse mundo de RPG do The Dragons, mas assim, ela é uma que sofre bullying, mas que ela vai pra porrada, sabe? Ela troca porrada lá com a valentona da escola, dá um cacete na menina, é muito massa nesse sentido assim. E aí ele vai explicar depois, né, que ela vai se afundando nesse mundo do RPG cada vez mais, assim, escapando da realidade, que ela é uma caçadora de gigantes, né? Esse é o título, né? O Mato Gigantes. E ela constrói lá seu martelo, né? Seu machado para matar gigantes que eles estão vindo e tal. Então ela vai se perdendo nesse mundo de fantasia, fugindo da realidade, que lá no final ele conta, né? Qual é o grande mistério dela, né? Que ela mora com mais dois irmãos, né? A irmã mais velha toma conta dela. O pai não aparece nunca, ela tá sempre tendo problema na escola, com o professor, com o diretor. E aí tem uma psicóloga que vai ser a Zoe Saldanha, que ajuda muito ela. Eu sei que lá pro final, bicho, lá pra sexta, sétima história, eu já tava me desmanchando em lágrimas, velho. Puta que pariu, eu chorei tanto lendo a porra de um gibi, velho. E o negócio é muito bom mesmo. E o trailer tá certinho, o trailer tá bem, bem fiel, até mesmo na caracterização da personagem principal e das demais, sabe? Tá muito, muito legal. Vocês leram isso ou não? Não, eu não cheguei a ler. Inclusive, quando você falou, eu achava que esse filme, O Mato Gigantes, já tinha saído. Então, ainda não foi lançado. Rapaz, eu acho que não. Ele deve sair por agora, que o trailer saiu quando? Em abril ou março, não? Por aí. Você falando que de vez em quando dá um tilt meio no direcionamento dos balões e tal. É leitura oriental ou ocidental, essa edição brasileira? Não, é ocidental, porque sai pela Image, né, lá não, fora. Não é só o desenho que é mangá, não é mangá não, é só o desenho dele que é estilo mangá, mas não é mangá não. A pé que essa New Pop é especializada em lançar mangá aqui no Brasil, salvo engano, mas sai pela Image e é edição americana normal. E tanto eles que o título original é IQ Giants, né? Eles lançaram aqueles Vertigo Crime, que são quatro encadernadinhos em preto e branco, umas histórias mais pulp da Vertigo. É bem legal aquilo ali. Você acha barato. Saiu em formatinho, não foi? Se eu não me engano. É, formatinho, preto e branco. É. Eu, na época eu paguei, acho que era R$25 cada um, que é super caro. Mas hoje em dia você acha bem barato isso aí. É bem legal. Tem do Peter Milligan. Eu não vou lembrar os outros agora, mas é umas historinhas pulp, assim, pra quem gosta de historinha de detetive. Eu lembro desse selo Vertigo. Não chegou a sair muita coisa aqui no Brasil dele, mas... Eu só conheço esses quatro, que é o New Pop lançou. Até achei estranho na época, né? Alguma coisa da Vertigo tá saindo por outra editora, mas ok. Agora eu não li não, mas até fiquei bastante curioso aí com a tua descrição e por você ter se desmanchado em lágrimas, você que tem esse coração duro, gelado, que não se emociona com nada, fiquei curioso pra poder ler esse gibi. Vou até dar uma procurada pra ver se eu acho ele ainda. Claro que não, sou bem emotivo. A edição... Ela não tem... Ele saiu nos Estados Unidos, são sete partes. Saiu anualmente cada parte e depois foi encadernado, né? Então, eles não colocaram as capas originais, não sei porquê. A capa que eles botaram é a capa de uma delas, pelo que eu vi na internet. Mas tem de extra, tem um tipo comentários do Joe Kelly com o Nimura, falando, tem um pós-fácil, né, do Joe Kelly, dizendo como foi que começou a história, onde ele estava, quando ele começou a pensar na história, como ele descreveu, como ele não mudou pouca coisa. E depois tem meio que uma história curta, histórias curtas de uma página, sobre eles falando sobre cada detalhe da história, né? E eles dois conversando sobre a história, com um desenho bem mais simplesão, assim. Aí tem uns rabiscos do Nimura, que faz muita diferença, porque o desenho é ruim pra porra. Só não tem as capas mesmo. Eu comprei ela, até falando até pro Vitor, antes de você chegar. Comprei ela pra presentear, mas eu ia presentear pra uma pessoa, pra uma menina que tem 12, 13 anos, e no site da New Pop fala que é 16 anos. Porque ele é bem pesado pro final, sabe? E tem alguns palavrões também. Tem um filho da puta, uns merda, mas é bem pouco, assim. Então, é recomendado pra maiores de 16 anos. Ah, porque é claro que só maiores de 16 anos falam filho da puta e merda. É verdade, você fez... Eu não sei se é só por isso, eu acho também por causa do teor, né? Que é bem pesado mesmo, assim, uma história bem, sabe? Como ela é curta, ele tem um encadernado, tem 200 páginas. Ele não tem a paginação, sabe? Ele não coloca o número de páginas, mas eu vi aqui no, na internet que ele tem 200 e poucas páginas. Assim, então é uma história bem curta. Eu li numa tacada só, pra eu tava sentado aqui esperando fazer o almoço, comecei a ler, vrup, li rapidão, já comecei a chorar, fui almoçar com o olho cheio de lágrimas. Demora o almoço aí, hein? Eu leio rápido, rapaz, sai daí. Mas é uma leitura rápida mesmo, é bem. São histórias. Ah, as partes são curtinhas, deve ter no máximo 20, 30 páginas, não sei. Então eu li muito rápido. Ah, tem esse problema, né? Assim, não tem o número das páginas. Eu não sei, não fica. Só em duas ou três partes que fica claro que quando começa uma parte, termina a outra, sabe? No resto não dá pra perceber, não. Você vai lendo e vai tacando a história de uma vez só. Então ficou só esses probleminhas que não chega a ser um problema, né? Mas assim, eu recomendo. Se você achar na promoção aí, eu acho que comprei. Ele tem custa preço de capa R$39,90. Eu acho que eu comprei por R$28, R$27, coisa assim. É, vou correr atrás pra ver se acho. Se bem que, sendo de 2013, talvez seja até bem difícil de achar, né? Não, já tem. Eu vi recentemente. Eu comprei mês passado. Não tem muito tempo que eu comprei, não. Se não acha, fácil. Porque não, a editora é pequena, né? A New Pop, ela publica, assim, poucas coisas por ano. Eu lembro do stand deles lá na CCXP, quando nós fomos em 2016, assim, com algumas coisas. É uma editora bem, bem pé no chão nesse sentido, assim. É verdade. Então é isso, senhores. Mais alguma coisa? Não, se o podcast não acabar, estaremos de volta na semana que vem. Ou não. Só depende aí do boicotador Mor, né? Não ficar inventando moda. Não fale assim do Marcos. É foda. Sei não, viu? Com essa mensagem de otimismo e esperança, a gente fica por aqui. Até uma próxima. Abraço. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.